ritmo, distorção, potência e muita atitude. Uma viagem ao mundo do hard rock. Hard lovers. O programa tem duração de 15 minutos e nós vamos abordar bandas de hard rock, sleaze, glam. A proposta do programa é levar hard rock para todo tipo, né? Para ir informações sobre a banda. A banda do programa de hoje, a apresentação, né, antes, é de Danilo. E hoje o programa vai falar sobre a banda Crash Diet. A banda Crash Diet, que teve origem, né, em Estocolmo, foi formada em 2000 pelo vocalista Dave Lepar, que veio a falecer em 2006 de overdose. A banda lançou apenas dois álbuns, Resting in Sleaze em 2005 e The Unattractive Revolution em 2007. A banda tem como influências Guns N' Roses, Wasp, Motley Crue, Skid Row, Kiss, entre outras. A formação atual do Crash Diet conta com Simon Cruz no vocal, Martin Sweet guitarra, Peter London baixo e Eric Young bateria. A banda já teve dois vocalistas, né? Antes de chegar ao Simon Cruz. O primeiro foi Dave Lepar, como eu disse, já morreu e gravou o álbum Rest in Sleaze. E o segundo vocalista foi Oliver Twisted, que entrou em 2007 e gravou The Unattractive Revolution. Além desses álbuns, Rest in Sleaze e Unattractive Revolution, a banda gravou algumas demos, mas nada oficial, como Queen Obscene. Agora vamos ficar com a música Breaking the Chains do álbum Rest in Sleaze. Toca aí. Let it all out, screaming and shout. I let you in, I E aí, galera, vocês curtiram agora Breaking the Chains do álbum Resting Sleaze. Pra quem não sabe muito assim o que é o estilo, assim, tipo hard rock, sleaze, glam, é tipo, por exemplo, Guns N' Roses, assim, Motley Crue, eles usavam aqueles cabelos todos espalhafatosos, roupas agarradas, assim, coisa meio de mulher e tal. E tipo, eles adotaram isso numa forma mais atual agora, né? Bom, vou continuar dando uma falada sobre a banda. É, depois da morte de Dave, né, que foi em 2006, a banda não quis parar, né, de continuar a compor. Então, em janeiro de 2007, encontraram Oliver Twisted, que foi ele que gravou The Unattractive Revolution no mesmo ano. E lançaram também o In The Raw, dia 5 de setembro, como single oficial. O álbum Unattractive Evolution foi bem aceito pelos fãs, tal, porque Oliver Twisted não estava sendo bem visto assim, né, como vocalista, porque os fãs do antigo Crash Diet gostavam muito de Dave, então. Mas só que ele teve uma boa aceitação aqui no Brasil. Fizeram um show dia 25 de junho de 2008 no Manifesto Bar lá em São Paulo. E curiosidade assim, os ingressos acabaram com 2 semanas de antecedência. Isso que foi bem inesperado pro evento, assim. Bom, agora vamos dar uma escutada numa música do CD Unattractive Evolution, que é o single In The Raw. Toca aí. galera, vocês curtiram a música In The Raw do álbum Interactive Revolution. Bom, agora eu vou dar uma explicada mais sobre esse álbum aí, né? Gravado com Oliver Twisted, que entrou, né, na banda em 2007. E quando depois, logo após de mais ou menos um ano, ele já deixou os vocais para trabalhar numa outra banda chamada Reckless Love, da Finlândia. Porque era um trabalho dele com os amigos e tal. Então ele decidiu partir para sua carreira solo, assim dizer, porque foi ele que formou a banda. Então aí, depois disso, o Crash Diet também não quis parar novamente e continuou à procura de um novo vocalista. Até que conseguiu chegar, né, a Simon Cruz, que foi ex-Jailbait, né? Que é uma banda que não teve muita... Não foi muito na mídia, uma banda bem desconhecida, e também não lançaram, chegaram a lançar nenhum álbum. Chegaram a lançar apenas dois singles, e foi só isso. Bom, aí em dia 13 de julho, né, desse ano, Simon entrou em estúdio com eles e gravaram uma demo intitulada em Couching Despair. Bom, agora vocês estão curtindo aí de fundo a música Out of Line, do Crash Diet, do álbum Resting Sleaze. Bom, eu vou ficando por aqui. No próximo programa, se vocês quiserem, mandem sugestões de banda para o e-mail hardlovers@hotmail.com. Bom, fiquem agora com a música Out of Line e eu vou nessa. Até semana que vem. Tchau. Distorção, potência e muita atitude. Uma viagem ao mundo do hard rock. Hard Lovers.